Deixa que o tempo passe, deixa que eu forme as frases, deixa compor sentimentos e colá-los em cima da base. Deixa que o tempo passa, é só uma questão de tempo. Tempo, senhor da vida, passageiro como o vento, que sopra, leva sonhos e rascunhos de invento. Quanto tempo ainda tenho pra desenvolver o talento? O tempo sempre correndo, difícil travar o ponteiro. Moleques perdendo tempo com a internet e Nintendo. Eu não entendo no meu tempo, tava na rua correndo, hoje não tão aprendendo. Seus pais vivem os prendendo. Com o passar do tempo foram criados inventos, um carro por minuto e 10 árvores morrendo. O planeta está sofrendo, culpa dos antigos tempos. Plantaram um jardim de gulho e nossos filhos estão colhendo. Com tanto contratempo, difícil achar um tempo pra evitar perca de tempo. E se o tempo for dinheiro? E se o tempo for dinheiro? Eu tô sem tempo no meu bolso. O tempo que eu tenho é pouco, nem dá pra pagar o imposto por sinal. Ultimamente só tem aumentado. Se o tempo for dinheiro, meu ponteiro tá quebrado. Se o tempo for dinheiro, eu tô sem tempo no meu bolso. O tempo que eu tenho é pouco, nem dá pra pagar o imposto por sinal. Ultimamente só tem aumentado. Se o tempo for dinheiro, meu ponteiro tá quebrado. Momentos raros citados em versos mal elaborados. Felizes, nem tanto, portanto, merecem ser lembrados. Não como coisas do passado, há um tempo bom que não volta mais. Reveja seus conceitos, perceba o que deixou pra trás. O que poderia ser feito, bem feito, foi feito, mal feito. Construiu os alicerces com defeitos. Plantação de coisas boas, mas só você não está colhendo. A cada minuto aprende, o tempo correndo. Corro atrás do tempo, ainda dá tempo. E destruindo a ampulheta. Tempo, passageiro como o vento, covarde como a vingança, benéfico como a esperança, incapaz de voltar atrás, mas me contento com as lembranças dos bons momentos vividos. O futuro é o juízo, por onde não passam os vivos. O presente é estar vivo, submisso ao trabalho, à luta cotidiana, resumido em constantes tempestades e breves bonanças. As coisas boas colho antes que se estrague, as ruins não deixo que se propaguem, pra que a chama do influxo inspirador do meu próprio eu não se apague. Flow, rimas e base interagem, junta substantivos, verbos, figuras de linguagem. Conote, sinta-se a margem da nova geração de alemundistas em ascensão. Do passado ao futuro, minha linguagem será a lista do transmitir informação. Conspiração, não, revolução não espera. Capitalismo é o que segrega, material se apega. Na faculdade preto no ingresso, sistema de cotas, listar de espera. E se o tempo for dinheiro, eu tô sem tempo no meu bolso. O tempo que eu tenho é pouco, nem dá pra pagar o imposto por sinal. Ultimamente só tem aumentado. Se o tempo for dinheiro, meu ponteiro tá quebrado. E se o tempo for dinheiro, eu tô sem tempo no meu bolso. O tempo que eu tenho é pouco, nem dá pra pagar o imposto por sinal. Ultimamente só tem aumentado. Se o tempo for dinheiro, meu ponteiro tá quebrado. Tem tempo de pressão, tempo liberal. Tem tempo que é tempo só de divisão. Tem tempo que é de soma, multiplicação. Tempo demais!